paulozana. Rei, servo de Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos a tua bênção, meu Deus. Amém. A ausência que se busca, sequelas parece fase. Delata minha voz do que limita tá a imagem. Inerte a gravidade, sem constar no que se busca. Enferma na loucura, essa mulher a que surtar. Pra tá no anseio, pra me render ao desejo. Do que me jogo no enredo, me acovardando primeiro. Me rejeito meus medos, sem anseio vagueio. Cacos quebrados, já não sei no que eu creio. Nem a prosa que consola, nem o ombro amigo que abriga. Não descarto o que assola, não sará a ferida. Vazio, bruto, furto, que me rouba o sossego. Inundação que afogar, propensa os erros. Faísca, incendeio, gelo não afaga. Pé sangrando no caminho que se pisa, tá em brasa. Moída pisada do que se passa por dentro. Afogo me dopa, anestesia o momento. Flagelo me imigro no antidepressivo. Sombras que usurpa, que me faz invisível. Engaiolada com leões, faminto em cadeia. De frente com gigante em terra de cidade alheia. Rastejo por migalha, minhas falhas estão fartas. Cansada, gostando que por dentro a que mata. Que me fez exaurir do que sufoca sem ar. Do que não deixa respirar, do que me fez recuar. Queria gritar, amordaçada, não se ouve, estou muda. Senhor, me dê um sopro, me tire dessa sepultura. Enxuga as lágrimas que arde, me conceda cura. Me faça renascer. Quando o limite já chegou e a dor foi grande ao ponto de me enlouquecer. Senti as mãos do Deus que me criou secar as lágrimas e me erguer. Toda ferida ele cicatrizou. Do meu passado me fez esquecer. Com ele me tornei um vencedor e recebi a cura interior. Nem quando eu era do mundão, tua palavra fez curva. Considerado meu Jesus na cadeia e na rua. Segura agora o evangelho e os manuscritos. Rei, servo de Deus, imitador de Cristo. Clima frio do inverno abastece minha alma. Minha oração não se congela nos traumas. Porque a brisa que transpassa meu madeirite velho. Pela fresta pouca luz, aqui dentro o evangelho. Cadê a luz que cura e salva o sofredor? Espero em Jesus a batalha do gladiador. O pensamento de abandono é constante. Não é clima de romance, é guerra a todo instante. Porque agasalhado com o manto do Espírito Santo, não tem mais esquina, não existe canto. Louvado seja Senhor e teu santo nome, que desceu a terra e andou entre os homens. Sair do cativeiro, com nós não tem segredo. Se na vida sinto medo, pode contar nos dedos. Não se entrega ao inimigo, nem por muito dinheiro. Porque promessa de Deus, na mira certa em cheio. Por dentro uma dor corrosiva indesejada maltrata o coração, enfraquece a própria alma. Ao médico dos médicos acredito todo valor. Obrigado pela cura interior. Quando o limite já chegou e a dor foi grande ao ponto de me enlouquecer.